braços abertos, Mato Grosso recebe o imigrante, misturando assim sua raça, credo e costume, sem jamais perder sua cultura e tradição. Alô, Cuiabá, Várzea Grande e Poconé. A minhoca falou pro miogo, você beijou do lado errado. A minhoca falou pro miogo, você beijou do lado errado. A minha boca é do outro lado, a minha boca é do outro lado. Um abraço a Livramento, Barão do Melgaço, Santo Antônio de Leveger e Mimoso. Passarinho que canta triste no meio do Pantanal. Passarinho que canta triste no meio do Pantanal. É sapo, é sapo, é sapo, é sapo, é sapo, é sapo, é sapo, é sapo, é sapo, é sapo. Alô, alô, guia, Xangada, Curiçal, Baú, Chapada dos Guimarães. Não joga caju pra cachorro, Yuka, não joga não. Não joga caju pra cachorro, Yuka, não joga não. Cachorro que come caju fica arrastando o cu no chão. Cachorro que come caju fica arrastando o cu no chão. Alô, Cáceres, Rosário Oeste, Nobre e Diamantina. Eu quero me casar, mas ninguém casa com eu. Eu quero me casar, mas ninguém casa com eu. Toda força que eu arranjo, a vizinhança já comeu. Toda força que eu arranjo, a vizinhança já comeu. Jaciara, São Pedro da Cipa, Jucimeira e Santa Elvira. Galinha com arroz, milho com espiga. Galinha com arroz, milho com espiga. Quem tem pouco dinheiro não sustenta rapariga. Quem tem pouco dinheiro não sustenta rapariga. Alta Floresta, Sinop, Barra do Garças, Alto Paraguai e Rondonópolis. Quanta mulher bonita, quanto homem feio. Quanta mulher bonita, quanto homem feio. A coisa pior do mundo é mexer com mulher aéio. A coisa pior do mundo é mexer com mulher aéio. Alto Araguaia, Nortelândia, Arenápolis, Tesouro e Guiratinga. Eu vou dançar um baile lá na casa do Nhonhô. Eu vou dançar um baile lá na casa do Nhonhô. Vai juntar coxa com coxa, mijador com mijador. Vai juntar coxa com coxa, mijador com mijador. A todos que cultuam a cultura mato-grossense. Você diz que é sabido, vagalume é muito mais. Você diz que é sabido, vagalume é muito mais. Solta fogo pela bunda, coisa que você não faz. Solta fogo pela bunda, coisa que você não faz. Meu querido Mato Grosso, um abraço de Aldevir e Leno de Paula.